coração pra Deus. Ele quer te fazer feliz. Abre o coração pra Deus. Ele quer te fazer feliz. Horizonte está pra despontar em seu coração. Um cântico de amor e paz remove de ti toda a depressão. Cristo quer ser o tema desta canção. Transmite vida e da salvação. Abra o coração pra Deus. Ele quer te fazer feliz. Abra o coração pra Deus. Ele quer te fazer feliz. Horizonte está para despontar em seu coração. Em seu coração. Um cântico de amor e paz remove de ti toda a depressão. Toda a depressão. Cristo quer ser o tema desta canção. Transmite vida. Salvação. Se você o aceitar, você vai viajar. Fazer feliz. Abre o coração pra Deus. Ele quer te fazer feliz.